Para 3601 do ponto zero, pronto. Para 3601, na linda coluna 0, vento no 1, 0 grau, 0 menos. A linda coluna 0, 3601. Controle Salvador, tá 3601. Uma boa decolada da El. No contato radar na decolagem, subou 360 após 2000 direto Leda. 360 após 2000 direto Leda, 3601. 3601, chame Recife, são 251, alterno 3325. Torre Salvador, Oceanero 6259. Na 6251, aguarde qual para Guarulhos. Oceano 6251, copia. Na escuta, 51. Oceano 6251, Guarulhos, aprovado nível 360, via Pêsulo 10, Múdila, Pêsulo 4, Mia, Pêsulo 44. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, após Leda, após voa direto, bridge. Transponder 5157, controle 19935. 360, coluna APZULU 10. Que via APZULU 10, após o senhor interceptar APZULU 4 e após APZULU 44, confirme. Estimativo, então, APZULU 10, Múdila, APZULU 4, MIA, APZULU 44, e autorizado da EL, LEDA, BRIDGE 5157 e nosso controle 1935. Oceano 6251, cotejamento correto, chame pronto. Chamaremos.